vê se larga de besteira, tô aqui dando bobeira. Vai daí! E já faz tempo que eu te quero, há tanto tempo que eu espero. Vê se para pra pensar. Tô com saudade do teu cheiro e desse seu cabelo preto se espalhando sobre tua boca, pedindo um beijo e aumentando teu desejo. Não demora, vem pra mim. Quando você chegar, vai se perder no meu olhar. Prepara, sai do chão, galera. E eu sei de tudo que se passa nessa sua vida. Eu sei que assim como eu, você não está feliz. Eu sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha. Isso prova que esse amor tá criando um país. Todo caso perde medo e curte essa paixão. E entra no meu coração. E vê se larga de besteira, tô aqui da bobeira, querendo te amar. E já faz tempo que eu te quero, há tanto tempo que eu espero. Vê se para pra pensar. Tô com saudade do teu cheiro e desse seu cabelo preto se espalhando sobre mim. Tua boca pedindo beijo e aumenta o meu desejo. Não demora, vem pra mim. Quando você chegar, vai se perder no meu olhar. Segura na palma da mão, galera. Eu sei que assim como eu, eu sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha. E todo caso pede medo e curte essa paixão. Como é que é? Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida. Eu sei que assim como eu, você não está feliz. Eu sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha. Isso prova que esse amor tá criando raiz. Todo caso perde medo e puxe essa paixão. E entra pela porta da frente do meu coração. E entra pela porta da frente do meu coração.